weather. Voo 1273, no solo 20, libera a direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, voo no 6202. No 6202. Pode confirmar o vento para o 224? 1 no 0 grau, 09 nós. Sente. Tivo, confere, informe visual com o campo. Salvador, boa tarde, eu tenho 297.0 da 90. Boa tarde, voo no 602, livrando a sua escuta. Boa tarde, no 602, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, voo no 602. 3897, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3897. Passaredo 2224, no solo 21, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, liberando a direita, 224, obrigado pela colaboração. Disponho. Salvador, muito boa tarde, 2224, livrou. 2224, boa tarde, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, registrado. Salve Salvador, o Olimpo 01 para autorização e partida. Olimpo 01, no, confirma voo no circuito com toque arremetida. Afirmativo. Gente, está autorizado o voo local no circuito da 1-0 com toque arremetida, 1.000 pés, decola da 1-0 curva esquerda, controle 1-19.8, torre 1-8.6, aciona 0132, coteja. Ok, o Olimpo 01 está autorizado, tráfego 1.000 pés com curva esquerda, controle 1-19.8, torre 1-8.6, aciona 0132. Cotejamento correto, está livre acionamento, te chamo para o táxi. Livre acionamento, chamada para o táxi, Olimpo 01. Salvador, o voo 1601 está com 155 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. 155 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera torre 1.8.6, bom voo. Táxi autorizado via Juliette, Alfa, no ponto de espera, 118.5, voo no 601. Ajuda. 603, boa noite, identifique, prossegue via para 2000, 1012 é o ajuste. Confirmando a mensagem para o pai 3603. Positivo 3603, identifique para 2000 pés na chegada, 1012 é o ajuste. Agora está aqui sendo recortada 2000 via Marista 3603. Mike Eco Delta, torre 18.6. 397, obrigado, senhor, boa tarde. 1567. Mike Eco Delta, ingresse numa perna contra o vento, pista 1-0, aguarde para o cruzamento. Circuito padrão inicialmente, pista 1-0. Mike Eco Delta. Possibilidade de prosseguir para 1-7? Após o circuito padrão será autorizado. Inicialmente, perna contra o vento, afastado 3 milhas lateralmente. Aguarde para o cruzamento. Aguarde para o cruzamento. Pode. Obrigado. 02, após passagem da aeronave da companhia, táxi via Juliette para o portão número 5. Após a passagem da aeronave da companhia, vai Juliette 05, gol no 602, grato. Não, 59. Táxi via Índia Alfa, seguindo a aeronave da companhia que vai passar à sua direita, no ponto de espera torre 1-6, bom voo. Ok, táxi via Índia Alfa, seguindo a aeronave, no ponto de espera 118-6, gol 1-567. Torre Salvador, Força Aérea 59, 1-5, estabilizado hoje. Força Aérea 59, 1-5, cheque o trem. 159-105, trem baixado e travado. Bip checado, autorizado pouso pista 1-0, 1-0 graus, 1-0 nós. Informa um helicóptero a 500 pés, setor sul do aeródromo, perna contra o vento. Força aérea 5-9-5. Livre pouso 5-9-5, maneira tenta da frente do helicóptero, onde setor sul do aeródromo. Salvador, gol no 601, no ponto de espera do 1-0. Gol no 601, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol no 601. Mike Eco Delta, qual a sua intenção? Vento para a pista 1-0, aguardando. Positivo, o senhor está de proa com o Tango 27 da Força Aérea, está fazendo 360 pela esquerda? Afirmo. Que a instrução foi para que fizesse um circuito padrão da pista 1-0, ingressar na perna contra o vento, posteriormente eu iria autorizar a perna de través, perna do vento, e quando estivesse na perna do vento, autorizaríamos final da 1-7. Não foi entendido dessa maneira? Não, eu equivoquei aqui. Positivo, então vou instruir novamente. O senhor está completando um 360 pela esquerda. Solicito que voe paralelo, comprou a Nordeste, perna contra o vento, pista 1-0 e aguarde para o cruzamento. Você vai cruzar lá próximo da 2-8. Papapá, Mike, a Covid está avistado. Mudaremos a instrução. Se tiver condições, poderá manter esse setor aqui à vista da torre e aguardar para o cruzamento. Setor sul do aeródromo. A instrução para o Mike Eco Delta? Mike Eco Delta. Mantenha o setor e aguarde para o cruzamento. Ok, vai manter o setor. Nós agora estamos na perna do vento para pouso na pista 2-8. Mike Eco Delta, mantém o setor, perna contra o vento, pista 1-0, se preferir pode fazer um 270 pela direita e prosseguir a cauda do Tango 27 que está na final da 1-0. Vamos seguir a última instrução, curvando à direita, lá na cauda aí do avião da Porta Aérea. Falou Salvador, o Nimpo 01 para o DAC. Tratoso. Ciente, Força Aérea 5915, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, camarada. O 1012 para início do táxi, que chama em torre 1 decimal meia, bom voo. Maratona 1 decimal meia para início do táxi, 1501, obrigado. Delta autorizado, cruzamento direto agora para o pátio 4. Chame na final. Direto para o pátio 4, chamada na final, Mike Eco Delta. Gol 1601, autorizado alinhar e manter. Alinha e manter o gol 1601. Salvador, Olimpo 01 para o táxi. Aguarde para o táxi, Olimpos 01. Tango 27 da Força Aérea, ingressando no pátio militar. Aguarde a passagem do mesmo. 01. Força Aérea 5915, no Solos 31, libere a esquerda, chame estacionado no pátio militar. Meia 03, livre LS, informe estabilizado. Parece estabilizado, 3603. Gol no 601, pista livre, autorizado a decolar, 1-0 graus, 1-0 nosso. Tem que iniciar a decolagem, o gol no 601. Rodou, boa tarde, o gol 1273. Perdeu o contato com o centro Recife, está passando a posição Adolfo, ciente da informação Zulu. Positivo, confere, identifique, prossegue via bons para 2012 é o ajuste. Via 1012, até 2000, gol 1273. Força Aérea 7101, coordene com a equipe de solo, que o Tango 27 está passando à sua direita, aparentemente, devido à distância aqui, a minha visualização. Assim que o tráfego for ultrapassado, está autorizado o táxi até o hotel, chame para o cruzamento. Tempo 01, ciente, assim que ultrapassado pelo Tango 27, vai iniciar o táxi. Tango 1567, pronto, pode parar. Ciente, frequência livre. 567, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, gol 1567. Gol no 601, decolou os 33, chame o controle 1 no 9 decimal 8. Tá na saída da ELP, cruzando 1800 metros. Positivo, este é o controle Salvador no 601. Conforme autorizado, vigilância radar. Ciente, eu vou no 601. Por favor, companheiro, informe para o PR que ele dá e a situação do combustível. Gol 1567, autorizado a decolar, 1-0 graus, 1-0 nosso. Livre decolagem, gol 1567. Os 34, frequência livre, papapá, Mike Eco Delta. Aérea 7101, acusa avistando Boeing 737 da Gol na decolagem. Olimpo 01, eu aviso com Boeing. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado cruzamento. Olimpo 01. Copiou Olimpo 01. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado cruzamento. Afirmativo, Olimpo 01, após a passagem, realizará o cruzamento. Azul 423, como recepção do decimal 4. 1567, decolou os 36, chame o controle 119, decimal 8. Controle Gol 567. 567, conforme autorizado, vigilância. Olimpo 01 para planejamento da torre, confirme quantos toques e arremetidas estão previstos. 5, 6 toques e arremetidas e uma arremetida no ar. Sente. Torre 18-6, bom pouso. Rotan 3603, estabilizado, visual. Avistado, check o trem. Baixado e travado. Autorizado pouso, pista 1-0, 1-0 graus, 1-1 nosso. Tan 3603. Pouso 1-0, Tan 3603. Torre. Boa noite, bom serviço, bom domingo, bom feriado. Eu vou trabalhar todos os dias, espero que seja bom. Opa, um abraço. Também estou trabalhando, amanhã também estou de volta. Faz parte. Salvador, Olimpo 01, após o pouso da aeronave, solicita retorno para o pátio para verificar um problema técnico. Ciente, após o pouso do Airbus 320 da TAM, está autorizado o ingresso para regresso ao pátio militar. TAM 3603 no solo 43, libra direita, solo 121 no decimal 9. Libra direita, 129 direita. 1567, agora com 136 e 1288. 1288, gol no 567. Salvador, boa noite, Altano 3603, Livrão, na sua escuta. Boa noite, 3603, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Gente, Alfa, repartente da Juliette, é o 3603. Libera na hotel, chame para o táxi novamente. Depois 01 vai liberar pela hotel e estou pronto, chamará para o táxi. Possibilidade do Olimpo 01 retornar pela Delta, já foi sanado o problema. Afirmo, ingresse na Delta, dê passagem ao Airbus 320 da TAM, à sua direita, e após siga até o ponto de espera da pista 90. Olimpo 01, após o Airbus, vai seguir até o ponto de espera. Salvador, boa, tripo 5241. 5241, prossiga. Autorização com fim de ciente da Zulu. Gente, aguarde para a cópia. Previsto da EL. Afirmo. 3603, táxi de Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, portão número 7, é o 3603, Altão. 5241, pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado com fins, nível 380, via Upper Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5147, coteja. Com fins, nível 380, vira Upper Zulu 16, decola da EL, Leda Bridge. Com curva direita da 10, 119,8, controle 5142, transponder. Transponder 5147. 47, corrija. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei. Estabilizado, gol 1273 com a pista vista. Torre 18-6, temos um pouso. 18-6, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o gol no 273, estabilizado pelo localizador. Boa noite, chame passando Índia Serra, gol no 273. Trabalha passando Índia Serra, gol no 273. ponto de espera. Olimpo 01, mantém o ponto de espera. Passando Índia Serra, o gol 1273. Aguarde autorização de pouso. Guardando autorização para pouso, gol 1273. No 273, autorizando pouso, pistão no 0, 120 graus, 10 nosso. Livre pouso. Pista 10 para o gol 1273.